Embraer 3517, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída árvore, transição elefa, upper Zulu 17, segue conforme o plano de voo, aciona 5035, frequência do controle 199.35. Autorizado Brasília, 360, decolada 10, saída árvore elefa, upper Zulu 17, transponder 5035, 1935, controle da 3507. Plano direto, bridge, voo 9963. Confirmo, 5035. Para 3517, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Está pronto para push acionamento da 3517. Procura de Alagoinhas, após chegada Bonf, descendo até o nível de voo 050. Sua retaguarda. Ok, tá mantendo então, tá 357. Vamos falar do 354 para push back acionamento. Voo no 093, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame tu em 1918.95, QNH 10 no 4. Voo 9865, pronto para o táxi, tem 168 a bordo, 3 horas e 30 minutos, só 0 na Campina. Voo 9865, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 1, 18.95, QNH 10 no 4. E o táxi? Bom dia. Tipo 5504, ciente. O número 2 na solicitação. Estou com uma aeronave datando 03, aguardando para o posto. E duas aeronaves no táxi. Só um instante, por gentileza. É o TRIP 5362, a possibilidade é para a Duna? Tá boa, sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Após um segundo voo, repórter, 3507. TRIP 5514, coordine com a equipe de escola, chama pronto para o táxi. Salvador, Rio 5973, decolando 1000 pés. Rio 5973, contato radar na decolagem, você mantém nível 330 na saída PUCA. Cliente. Rio 93, não tenho ponto de espera. Rio 93, autorizado a decolar, pista 17, vento calma. Voo 649, confirme indicada. Voo 1963, chame Centro Recife 1251, Lanterna 13395. 1251, a secundária, por favor. Alterna 13395. 13395, grava. 57 no POV. 3 horas e 30 de autonomia, alternando Maceió. Para nível 050. 050, Mari 2229, pode voar e tap? Negativo. Negativo. ABSA 8487, inicie redução para 220 mais. Número 2, ponto de temperatura 118, 95, microfone. Funcionário 6211, chame Centro Recife em 1251, alterna 13395. No 251-3395, Ocean 6219. 35362, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado, sinal ILS, aposta estabilizada. Descendo para 2000 pés, ajustado. Reportará estabilizado o trip. Uma repetida agora de 935, por favor. 935. No 649, desça para 4000 pés. O ajuste 1014. Controle Salvador para Patango Lima Vitor Kilo. Patango Lima Vitor Kilo, contato radar na decolagem, se mantém nível 260 na saída Momo. 260 no perfil da Momo Lima Vitor Kilo. Lima Vitor Kilo, confirme se há condições de manter a restrição da carta. Afirmativo, Lima Vitor Kilo. Trip 5504 está aguardando o início do taco de tanque. Quem? Trip 5504. Para o taco está 3517106, Campinas, 4 horas e 40. Tá, 3517, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no zero, via táxi 1. Já no ponto de espera, chumitou em 118, decimal 95, que é legal no zero, na placa. Vai via Índia, na 10, chama de 2-1-3-5-1-7-1-1-7-1-1-7-1-1-7-1-1-7-1-1-7-1-1-7-1-1-7-1-1-7-1-1-7-1-1-7-1-1-7-1-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7- Tá 3517, no ponto de espera, chame tu em 118, decimal 95. Tá ok. 5245, obrigado, tá 3517. 865, autorizado decolar, vem, calma. Livre decolagem 10, boa noite, mesmo. Controle de Salvador, gol na 093, passa 2000, Dael Leda. Na 093, contato radar na decolagem, subir mantém nível 360, saída Dael. Saída Dael, mantenha, sobe e mantém o 360, 1093. Espera. É 2. 35362. Complete a sinal ILS, chame tu 118, decimal 900. 35369. Salvador, bom dia, 35. Ponto de espera. Quer 5973, chame Centro Recife, 126-85 Alterna, 13365. 126-85, Rio 5973. Boa noite, 65, decolou 45, chame o controle, bom voo. Tente, baixou o controle 1935, 1935. 3597, presente calma, autorizado a decolar, pista mais leve. Autorizado a decolagem, dono 0 da 3597. Boa noite, 65, contato radar na decolagem, subir mantém nível 360, sair da arma. Sair da arma, livre 360, boa noite, 65. Sou 1649, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizada final ILS, reporta estabilizada. 2000 pés, 1014, autorizada final ILS, reporta estabilizada, 1649. ABSA 8487, desça para 3000 pés, ajuste 1014. A Duna está presente, o Gona 649. Mantém pessoa de chegada, o Gona 649. Decolou 47, chame de 935. 35, então, muito obrigado, bom dia, 3597. Bom dia, Salvador, 3597, Arbor, Elefa. 3597, contato radar na decolagem, subir mantém nível 360, sai da arma. 360, mantém o perfil 3597. ABSA 8487, cheiruza para 1809. Tá 3153, autorizado Galeão, nível 360, decola da pistão no zero com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge. Onde o intercepta é o Peru 10, SMAP, direto Luft, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5061, frequência do controle 119.35. Para 2000, Boeing 738. Mantenha a pressão da saída, TAM 3517. Mantém. ABSA 8487, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Autorizado final e ILS, reporte estabilizado. Passaria do 2229 e desça para 4000 pés. Ajuste 1014. 4014, 2219. Voo na 093, chame Centro Recife, 1251, alterna 103395. Gol 1649, complete a final ILS, chame torre 1118-95. 29. O trip 5514 decolou, alce. Alce 1, chame de 935. 935. Controle Salvador, bom dia, trip 5514, decolado perfil Conde na sua escuta. Oi, bom dia, bom, 649. Contato radar na decolagem, submantém nível 130, saída Conde. Ok, 130, possibilidade da PRO de Conde, a partir do presente? Autorizado, direto Conde. Direto Conde, 5514. Pouso na 1030, mas está travado, igual no 649. Confirme. Asa 8487, complete a final ILS, chame torre 1118 do 1900. Passaria do 2229, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizada a final ILS, aposta estabilizada. Rio 9811, aciona identificação, desça para nível 050 na chegada à Mari. Bom dia, Abissa. Eu tô achando baixado e travado, né? Calma. Estabilizado. 2014, eu posso estar estabilizado. 2229. Tango Lima, Vitor Quilo, chame Centro Recife, 12685, alterna 13365. Gol 1865, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288. 5260-288, gol 1865, obrigado, bom dia. Centro 3597, chame Centro Recife 1260, alterna 1288. 260-288, Centro 3597. Gol 649, dona 50. Gol 649, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 649. Outro 8487, calma, check 30. 8487, autorizado novo, baixar travado. Passaria do 2229, complete final ILS, chame torre 1118, decimal 95. 1895, 2229. Salvador, passeio 2229, a 3 milhas do externo, 2229. Passeio 2229, reporte quando baixado e travado, vem calma. Gol 1649, fique atento à aeronave rebocando para o portão 05, após estar autorizado o ingresso na Juliette para o portão 03. Após aeronave 05, autorizado o ingresso para o 03, 1649. Externo, baixar travado, 2229. 7437, falou 571, no 21, nesse momento. Chave travado, 2229. 2229, vento. Continua calmo pelo autorizado pistão na vida. Meu país, ajuste 1014. Autorizado final ILS, aposta estabilizada. 2014, autorizado final, estabilizado ILS. 9, 8, 9. Salvador, General 99, check 0. General 9970, informação em curso Delta, guarde para cópia. Guarda. Ação 8487, está autorizado o ingresso da Juliette para o PAT 3. Salvador, é o Tom, Mike, X-Ray, Fox, forma o tempo do reboque na posição de número 05. Ciente, Tom, Mike, X-Ray, Fox. Graças. Federal 9970, copia? Ativo. Federal 9970, autorizado Teresina, nível 340, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Upper Zulu 20, segue conforme a rota do plano de voo. ACO 5067, frequência do controle 199.35. Ô, Zulu 1, chama o número 1 do Zulu 9. Zulu 9, vai chamar 2209. Sideral 9970, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Passarete 2229, autorizado táxi alfa, reporte antes da Juliette. Passarete 2229 está reautorizado, ingresso Juliette para o Pat 3. Ok, Alfa, direto Tá 3153, está autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Chama pronto para o táxi, 98 no 1, complete final ILS, chame torre 118 decimal 95. 118 torre Salvador, bom dia, 98 no 1, final 190, bate pra baixo. Bom dia, Rio. Todo autorizado, pista 190, vento calmo. Rio, pôs 190 e 198, vento calmo. táxi 3153, 13 horas e 47, Campinas, está com o POB 13. Confirme o POB alternativa, até 3153. 135, Campinas, é o alternado. Da 3153, está autorizado o táxi até o ponto de espera da Pistona 0, via Taxi Índia, no ponto de espera de Mitura em 118, decimal 95, que é legal no 0 no 4. Ponto de espera de 895, obrigado, bom dia, senhor. Rio 98111, autorizado o táxi via Alfa Juliette para o Pátio 3. Fica atento ao sinalizador. Bravo Luiz, se mantenha no 1510. Mantenha a corrida Vera Cruz, se aporte através de Paris. Sideral 9970, aguarde. Qual o motivo do da espera do Sideral? 9970, só um instante, estamos só confirmando com a infraero a posição do Rio já na Taxi Alpha, senão a gente ingressa ele primeiro antes do pushback, só um instantinho por gentileza. Rio 9811, mantenha antes da Taxi Juliette. 0.3. Rio 9811 está reautorizado o ingresso na Juliette para a posição 05 do 43. Agilite, por gentileza. Sideral 9970, após passagem da aeronave da Rio à sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento de uma frente para o táxi. Tamara para o táxi. Salvador, abre também 5770. APSA 6570, informação em curso Delta, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. APSA 6570, autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5070, frequência do controle 119.35. Ok, APSA 6570, autorizado Recife, no 350, saída Puca, Aracaju, com curva esquerda, porta palma 58, Sena 5070, controle internado 35. APSA 6570, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Tá, para o pushback acionamento. 3153, autorizado Enero, vai colar pistão no 0, 0050 graus com 3 nós. Primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58, aciona 5075, frequência do controle 119.35. Limpo 01 no cotejamento correto, livre o pushback, livre acionamento, chamando para o táxi. Para o push up, 5-0. APSA 6570, é o número 2 no setor, aguarde. Olha. Leão. táxi, será o 9970, 4 horas e 10, Alterna, São Luís, 2 a bordo. Federal 9970, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, Chumitou em 118, decimal 95, NH 1014. Pátio Índia, ponto de espera, Torre 118, 95, 14. Doutor Salvador, bom dia, o TAM 3153, decolando, passa 1500, quando possível solicita por onde der. TAM 3153, contato, radar na decolagem, subindo, mantém nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, o 3153, grato. APSA 6570, após a aeronave da Federal livrar do setor, está autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Camarada, é assim que você diz. Então, se der o 9970, próximo ponto, espera, vamos no 0, Federal, autorizando a linha de decolar, pista no zero, vento 050 graus, 4 nós. Alinhar decolar. Mike e Juliette Romeu, prossiga. Gol no 759, informação em curso Delta, aguarde para cópia. Juliette Romeu, confirme sua altitude. 500. Papapá, Mike e Juliette Romeu, mantenha 510 reporte visual com cópia. Lima, Kilo Rei, prossiga. Lima Kilo X-Ray, mantenha 1.510, reporte no Través de Paris. 1759, está pronto para cópia? 1759, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, com primeira curva direita. Saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5102, frequência do controle 1119.35. 510 mantém escuta permanente. Isso, chame 1935, por favor. 7193. Controle é o Sideral 9970. Luna 759, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. 40, saída Momo. Ascensão 340, saída Momo. Trip 5384, Delta confere, aguarde para cópia. 35384, copia? 35384, autorizado Maceió, nível 190, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Aciona 5104, frequência do controle 199.35. Somente confirmando, rota Golf 677. 35384, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Para o táxi, táxi 5703 a bordo, até na Natal, 2 horas e 15. 6570, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 1118.95, QNH 1004. Pátio Índia, ponto de espera, torre 225, mas vamos tentar. Olímpio 01, não confirme o PLB? Olímpio 01, está autorizado o táxi até a interseção hotel. Tá 3153, chame Centro Recife 1251, alterna 13395. 3153, 3153, bom dia, senhorita. Fiz informação em curso Delta, está pronto para cópia. Passarei 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Após posição Elefa, direto Ubidude, direto Vitória da Conquista. Aciona 5074, frequência do controle 199.35. Esse milhas, como sudoeste já na escuta da torre. Já vai, seu. Passarei 2223, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Autorizado a linha de decolar pista 1-0, evento 50 graus com 4 nós. A linha decola 1-0, Salvador, bom dia, eu estou passando Lima Kilo X-ray. Bom dia, Lima Kilo X-ray, tá visual com o Bravo Cruise com a sua frente? Afirmativo. Tem condições de seguir como número 2 ou prefere fazer um 360? Eu vou reduzir e prossigo como número 2, ok? Certo, então. Continue e aguarde. Informarei quando a pista estiver livre, vento 50 graus, 5 nós. Segue para o pátio 4, senhor, hein? Hoje iremos ao pátio da Pata, ok? Olímpio 01, mantém a posição. 5 alterna 1-3365. Salve Salvador, bom dia, é o Mike Bravo Lima. 1-2685-133. Alterna 1-3365, federal. 65. É o Mike Bravo Lima, senhor, 3, rádio autorizando minha morte até portão número 2, baixo de mão. Chame o som da 121 na 19 para o reboque. Mike Bravo Lima. Ok. Mike Bravo Kilo, prossiga. É, o Mike Bravo Lima. É aqui do... Autorização de reporte aqui do pátio 3 até o portão número 2. Pátio principal. Pela 35, bom dia. Mike Bravo Lima, aguarde. Luiz, pouso autorizado. Pista 1-7, 150 graus, com 5 nós. Após o pouso, libere back a back, sim? Certo. Tá na cabeceira de Veranovka? Maravilha, então. Bom dia, Letros. Autorizado, táxi via pista, reposta aérea de piloto. Trip 5384, na escuta do sol? Coluna 755, bom dia. Aciona a identificação, desça para nível 050 na chegada BOF. Flashback, passarei os 2223. Mike Bravo Lima, agilizando, está livre o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Ok, então, obrigado. Troca tráfego na cabeceira? Ah, primeiro batido. É, tem hidrofuso, 150 graus, 5 nós, Lima, aquilo é que você. É, isso aí, após fora de pessoal bem. Afirma? É. E após o seu processo, pode ser? Ok. Senta, grato. Trip 5384, em coordenação com a equipe de solo, apenas atenta na aeronave da TAN, que já havia iniciado o reporte, ok? Está livre, reporta a taxa. Solo aos 2:30, frequência livre, está quase helicóptero. Qual Salvador? Mike Bravo Lima. Mike Bravo Lima, já, o colega tirou a barra antes de eu entrar. Tá bonito aqui, ó. Não, não. Mike Bravo Lima, escuta o sol? Ok, nós estamos colocando o um pouquinho mais retaguarda, ok? Mike Bravo Lima na escuta. Positivo. Já ar-condicionado, assim que a aeronave da trip iniciar o táxi, pode prosseguir o rebote e reporta para ingresso do pátio principal, porque a gente pode agilizar, ok? Positivo, ok então. Gol no 649, informação Delta confere, autorizado Porto Seguro nível 360, decolada pistão 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após direto, Porto Seguro, aciona 5111, frequência do controle 119.35. ao controle 01. Controle Salvador, Olympus 01. E confirmando, saída da El, Leda após direto. Suba e mantenha 250, saída Poca, Olympus 01. Michael Costa, aguarde para a Costa. Com 10 a bordo, 2-0 a bordo, 3 e 30 Aracaju. Trip 5384, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Chumi Torre 118 decimal 95, QNH no 0 na 4. Trip. Bravo Lima, somente agilizando na medida do possível, reporta para ingresso no pátio principal. Pode ser, ok. Mike Acosta, prossiga. Está pronto para a cópia, Mike Acosta? Mike Acosta, autorizado ao Manati. 1.000 pés, decola da pista 17 com primeira curva direita, corredor axé, aciona 0126, frequência do controle 119.35. Mike Acosta, confirma o teu B? 50 graus, 4 horas. Se chame Torre em 118 decimal 95, quem era 10 no 4. Gente, não tem a posição. Mike Bravo Lima está autorizado o ingresso no pátio principal. Ok, autorizado no pátio principal. Passarelo 2223, está autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Bom, 759, coordeno com a equipe de sol, chama pronto para o táxi. Azul 4234, informação em curso Delta, está pronto para a cópia? Azul 4234, autorizado Recife, nível 350. Decola da pistão 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, Whisky 58, aciona 5107, frequência do controle 1-9-9-35. Azul 4234, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Bona 755, desça para 2500. 2500, Bona 755. Aquilo é que sei, prossiga. Não confirma o horário do plano, o Lima Kilo X ainda não possui o plano do sistema. Sim, só um instante, eu vou checar, ok? Só me confirma o PAT? Sim, só um instante, pra cópia. 5384 decolou na sua escuta. Trip 5384, contato radar na decolagem, subir mantém nível 190, sai da PUCA. Solicito 250, saindo PUCA agora. Trip 5384, autorizado nível 250. Autorizado 250. Trip 5384.